ideia furada ou embaçação. Você tá ligado, basta um vacilo pra você rodar. Quanto você menos espera, a viatura chega. O baku é certo e se rola fragante. Delegacia, presídio, no mesmo instante. Nada acontece por acontecer. Aguenta! O cagueta tá de olho em você. Depois de grampeado, sou advogado. Se ele não resolver, dinheiro. Encarcerado, você nunca viu um rico encarcerado. A cada minuto um pobre é sentenciado. Sábado à noite no movimento. Se você vacilar, será mais um detento. Na mão do sistema não temos direito. Foda-se o sistema, vamos impor respeito. Vamos correr atrás do nosso direito. Somos seres humanos e merecemos respeito. Vamos correr atrás do nosso direito. Somos seres humanos e merecemos respeito. Assim é o dia a dia de quem vive na periferia. Conviver com a polícia ou entrar em fria. Depois de toda a tortura, a carne se trai. Sua proteção, R15 é vinda do Paraguai. Advertência criminal, te advertindo. A cada momento que passa, o crime está nos consumindo. Quero esquecer tudo isso, pois já sou um homem. Já convivi com a miséria, desemprego e a fome. Siga minha ideia pra você não acabar num caixão com vela. O crime é um labirinto cheio de portas e janelas. A cadeia é diferente, corredores e celas lotada de gente. Muitos não são visitados, consideradas indigentes. Vamos correr atrás do nosso direito. Somos seres humanos e merecemos respeito. Vamos correr atrás do nosso direito. Somos seres humanos e merecemos respeito. Agora, cidadão, chegou sua vez. Não dá tempo de contar de 1 a 3. Advertência criminal alertando vocês. Periferia ligado, um vacilo xadrez. Não quero ser encarcerado pela 4ª vez. De olho na cidade, de olho no que fez. Se eu vacilar, não terá 2ª vez. Minha sina é triste, relata você. Já convivi com o perigo e tristes acontecimentos. Quero dia de paz e não de sofrimento. Sem choro, sem velas. Só quero harmonia, andar de boa em paz com minha família. Sonho com dias melhores, mal posso esperar por esse dia. Temos direitos iguais, ninguém é diferente. Não importa a cor ou seu descendente. Você é ser humano, lute pelo que é seu. Não quero nada dos outros, só quero o que é meu. O que é de César é de César. O que é de Deus é de Deus. Vamos correr atrás do nosso direito. Somos seres humanos e merecemos respeito. Vamos correr atrás do nosso direito. Somos seres humanos e merecemos respeito. Vamos correr atrás do nosso direito. Somos seres humanos e merecemos respeito. Vamos correr atrás do nosso direito. Somos seres humanos e merecemos respeito. Vamos impor o que achamos que é certo. Há muitas coisas erradas, erros encobertos. Não vamos nos calar até ver tudo mudado. Não estamos sozinhos, há milhões do nosso lado. Vamos nos unir a um sonho a ser realizado. A advertência criminal não é de papo furado.